saudade que ficou, eu não posso explicar. A tristeza me pegou, não posso suportar. A saudade que ficou, eu não posso explicar. A tristeza me pegou, não posso suportar. Eu preciso me acostumar a sair sem o teu calor. Eu preciso me acostumar a viver sem o teu amor. A saudade que ficou, eu não posso explicar. A tristeza me pegou, não posso suportar. A saudade que ficou, eu não posso explicar. A tristeza me pegou, não posso suportar. Eu preciso me acostumar a sair sem o teu calor. Eu preciso me acostumar a viver sem o teu amor. A saudade que ficou, a saudade que ficou, a saudade que ficou, a saudade que